você fosse um peixinho e eu fosse um pescador, eu já tava na minha rede do amor. meuscds.com. Tchalalala. Pra te amar, nem te encontrei. Ai, meu coração quase que se afoga. Cadê você? A lua tá cheia e a gente nem se amou. Não, não, não, não. Minha paixão, por que você fica fugindo de mim? Tem jeito não. Pra ganhar teu beijo eu vou até o fim. Vem se entregar. Deixa eu te pegar nessa onda. Joga pra cima e joga, joga, joga, joga. E se você fosse um peixinho, eu jogava minha rede do amor. meuscds.com. Oh, se você fosse um peixinho, eu jogava minha rede do amor. Eu jogava. Tchalalala. Tchalalala. Tchalalala. Procurei pelos sete mares louco pra te amar, não te encontrei. Ai, meu coração quase que se afoga. Cadê você? A lua tá cheia e a gente nem se amou. E minha paixão, porque você fica fugindo de mim? Tem jeito não. Pra ganhar teu beijo eu vou até o fim. Vem se entregar. Deixa eu te pegar nessa onda, nessa onda, nessa onda. Boa! E se você fosse um peixinho, eu jogava na minha rede do amor. Oh, se você fosse um peixinho, eu jogava na minha rede do amor. Tchalalala. Tchalalala. Oh, tchalalala. Oh.